Oi, oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Infelizmente a gente está chegando no último bloco. Então quero aproveitar e agradecer a todo mundo que ouviu o programa até agora. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu volto com outra edição do programa Lixeirinha. E para fechar com chave de ouro esse bloco, eu quero continuar com a pilha da semana passada, que na verdade foi uma jornada sentimental. E todo mundo gostou, muita gente elogiou o terceiro bloco do programa e eu gostaria de fato de continuar com isso. Recapitulando, na semana passada eu toquei músicas dos anos 20, 30, 40 e 50. Em tudo intercaladas, assim, eu escolhi algumas músicas e na verdade é onde eu me sinto mais à vontade no programa, que é o tipo de música que eu ouço mesmo, eu gosto de... Oh my God. Eu gosto de ouvir música boa e que música que faz bem, enfim, que apesar de tudo, essas músicas, por serem músicas antigas e tudo, elas são atemporais, né? Elas não... Quando a gente ouve essas músicas, elas não carregam a gente pra outras épocas, mas sim pra outras atmosferas, outras ambientações, outros mundos, né? Outros sabores. E daí o nome Viagem Sentimental, né? Porque quando tu ouve essas músicas, é como de fato entrar numa máquina do tempo. E acho que se todo mundo hoje em dia ouvisse essas músicas boas, o mundo seria muito, muito melhor. O mundo seria mais limpo, mais sincero, mais puro, né? Então fiquem aí com a minha seleçãozinha transcendental de músicas. E é claro que se vocês gostarem, eu posso continuar com esse quadro. Por isso que é legal vocês me adicionarem, por exemplo, no Facebook. É só digitar Tuizu, que provavelmente eu devo aparecer lá. Vocês podem, lógico, enviar suas críticas construtivas ou destrutivas e, enfim, sugerir pautas para o programa e tudo mais. Então um grande abraço para todo mundo e um grande beijão para as mulheres. E gostaria de lembrar que esse programa é inspirado pelas mulheres e é única e exclusivamente dedicado às mulheres. Ok? Então fiquem aí com a minha jornada sentimental. E a semana que vem eu volto. Até. Further on down the lover's like that lovely flower, so sweet and heavenly. Since I found you, my heart is wrapped around you, and loving you it seems to be a rhapsody. I'm a puller, the pretty little puppy. Must copy its endearing charm from you. I'm a puller, I'm a puller. How I long to hear you say, I love you. He sings the boogie blues while he's hammering on the shoes. See the hot spots are flying like 4th of July. He's even got the horses flopping pop down the avenue. Folks love the rhythm, the clang banging rhythm. You get a lot of kicks out of the blacksmith blues. Cédric Laurent de la Croix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée. Les Chériens. Shining through the trees. Don't your arms look lonesome when your baby bags up to leave? Said I'm going up on the mountain to call that baby of mine. Said I'm going up on the mountain to call that baby of mine. But something tells me he's not coming back this time. Like to go to the country, can't take you. We're going out to the country, can't take you. Nothing up there a man like you could do. He's got a face like a fish, shape like a frog. When he loves me, I holler, ooh, hot dog. Love that man better than I do myself. But I'm all alone, all alone on the shelf, on the shelf. We'll be right back. appointments and think you are smart. If you're not careful, you'll break my heart. Careless, now that my bridge is all burned. You're careless, careless in things where just careless as you seem to be, or do you just care less for me? Lixeirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.